Yal, Peste, na produção, FN Daf, atrás, 2009, Yal. Acabou, perdemos, não temos mais o que fazer. Vários de nós estão morrendo e vários ainda vão morrer. Perdemos aliados que infelizmente se venderam, caíram na conversa do inimigo e se esqueceram de todo o nosso esforço pra erguer essa bandeira. Quantos de nós já não existem, mas lutaram sua vida inteira. Seus nomes estão estampados na história, ficaram na memória, conseguiram sua glória. Mas agora é diferente, o povo está acomodado. Cada dia que se passa eu vejo menos aliados que lutam pela causa da verdade a todo custo. Acontece o contrário, se vende o submundo que só quer a sua alma como algo descartável. Te trata como escravo, como algo dispensável. Considero minha vida uma guerra que nunca posso desistir. Como poucos que eu represento, quem está aqui eu tenho como exemplo. As pessoas que já lutaram, heróis da nossa terra que seu sangue derramaram por força de uma causa que acreditaram ser justa. Deram todas as suas forças a favor desta luta. Por isso ainda sigo esse caminho da justiça até o fim da minha vida, até o último dos meus dias. Agradeço aqueles que deram a sua vida, aqueles que lutaram até o fim dos seus dias. Agradeço aqueles que estão na minha memória, se não fosse por vocês seria mais uma derrota. Agradeço aqueles que deram a sua vida, aqueles que lutaram até o fim dos seus dias. Agradeço aqueles que estão na minha memória, se não fosse por vocês seria mais uma derrota. Não sinto nomes, pois todos têm alguém pra admirar. A história distorceu, mas ainda posso acreditar que pessoas descem a vida pra que hoje seja assim. Por isso sempre agradeço quem lutou até o fim. Hoje se encontram nas páginas do livro das conquistas, que não foi distorcido como as palavras da Bíblia. Pessoas que fizeram suas teses serem aceitas, mudaram as leis e coisas que já estavam feitas. Aqueles mesmo que lutaram contra regimes ditatórios e sofreram perseguição, mas seus feitos foram notórios. Ao contrário dos outros que só enganam as pessoas por causa do dinheiro, enganam pessoas boas. Os chefes de estados que promovem a matança destroem pouco que resta da esperança, fazendo o ser humano não ter vontade de viver. Alguns chegam à loucura e até pedem pra morrer. Seres humanos que nem sabem o que fazem na face da terra, apenas esperam uma palavra sincera que quase sempre vem daqueles aproveitadores que enganam pela fé por trás, praticam horrores. Não sei mais o que penso do futuro deste mundo. Pra mim já acabou, pois tudo agora está sem rumo. A contagem regressiva começou, agora só espero a hora que esse mundo acabe logo pra que eu possa ir embora. Agradeço aqueles que deram a sua vida, aqueles que lutaram até o fim dos seus dias. Agradeço aqueles que estão na minha memória, se não fosse por vocês seria mais uma derrota. Agradeço aqueles que deram a sua vida, aqueles que lutaram até o fim dos seus dias. Agradeço aqueles que estão na minha memória, se não fosse por vocês seria mais uma derrota. Aê, a Peste, representando o novo mundo, FN Daf, András, é nóis, 2009.